medo adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Onda fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Onda fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Onda fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Demolidor de demônios é a minha missão. Aqui guerreira de blue com a meia meia na mão. Cantando, rimando, pegando o evangelho. Pois se chamado por Deus, usa esse ministério. O Espírito de Deus está sobre a minha vida, pelo que me ungiu pra demolir o inferno na rima. Sou enviado de Deus da fortaleza real, quebrando as portas do inferno, desfazendo o mal. Corra, demônio, tente se esconder, mas se eu pegar você, aí já era, um abraço. Você vai ver, você vai crer no que eu faço, fortalecido no poder de Deus. Um abraço, a minha luta não é contra a carne. Demolidor é de blue, firme no combate, não haverá demônio que se levante contra mim. Já sabe, folgado, se levantar é pra cair. Olhe pra mim, preparado eu já tô. Não é à toa que eu fui liberto pelo Senhor. Jesus me libertou, me deu um grande ministério. Também me deu poder pra demolir o preto velho. Conheça suas obras, sua covardia. Ordeno, sai agora, não te dou tia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue que me lava é o que expulsa você. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Satanás fica zangado quando vê o blue. Pomba gira, sai correndo quando vê o blue. Sempre limpa, fica bambo quando vê o blue. Tranca a rua, fica irado quando vê o blue. Porque Deus é poderoso, anda colado comigo. O diabo é mentiroso, anda com o dedo no gatilho de uma escopeta. Maquinando umas tretas, dando lição de moral pro seu chegado, os capeta. Que veio pra roubar, matar e destruir. Mas se passar a minha mira, ele vai cair. Eu quero ouvir você pisar na cabeça de Satanás. Dá um pulo, estende a mão, bate palma e diga sai. Eu tô na sua cola, você tá na minha mira. Eu vou te derrubar, te demolir, pomba gira. Jesus me libertou, eu, Red Blue. Também me deu poder pra demolir o ômulo. Eu me revisto do poder de Deus enquanto eu canto. Por isso é que eu te expulso, Maria Mulambo. Agora você sabe que eu não tô de brincadeira. Ordeno, sai agora, enche o caveira. Faça o que eu mando e fica na sua. Em nome de Jesus, sai agora, tranca a rua. Debaixo do meu pé, agora eu quero ver. Humilhado, arrasado, derrotado, Lucifer. Eu vou rimando na moral, mas eu não dou estia. Red Blue capacitado na artilharia, travado até os dentes, Jesus Cristo na frente. Eu quero ver a cabeça do diabo rodar. Eu sou assim mesmo e nada pode me parar. Agora em nome de Jesus, fica de joelhos. Vou pisar na sua cabeça como pisei em esterco. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor. Ouça a fúria cabulosa no poder do adorador. Que essa santa de anjo se causará o tremor.